cantam comigo? Então vambora. Meu mundo, você é quem faz. Os verdadeiros cantores, vocês. Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança. Lança mais e mais e... Só vou te contar um segredo. Não, não, nada, nada de mal nos alcança. Pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa. O que será da minha vida, oh, sem você? Noites de frio, dia não há. Não, não, não, não. E um mundo estranho pra me segurar. Então onde quer que você vá, amor esperto, tão bom te amar. Oh, oh, oh, oh, oh. E tudo de lindo que eu faço é ver com você. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Faz um país, oh, um país. A gente faz um país. A gente faz o Brasil. Obrigada, minha gente.